anticipated moment in racing. Bom, pessoal, então voltamos agora com o bloco da Xfinity Series, né, em Iowa. A corrida aconteceu ontem à tarde, em domingo à tarde, né, por volta de 3 horas foi a bandeira amarela, uma bandeira verde de largada da corrida, né. Aconteceu a 3M250. Uma corrida muito boa, corrida muito interessante. Para mim, só de já não ter o Scoop Drive aí, já é meio caminho de corrida boa. E realmente não foi decepcionado. Vencedor Chris Buescher consegue a sua segunda vitória, né? Primeiro em 2015. Então, parabéns ao Chris Buescher aí, se desenvolvendo muito bem. Chris Buescher com o carro 60 do Jack Roush. E nós sabemos que os carros da Jack Roush não vêm tão bom assim, né? Não vem sendo dos melhores aí, né? Mas eu vejo que o Chris Buescher está conseguindo tirar o leite da pedra ali e fazendo boas corridas. E tá aí, conseguiu essa vitória aí. Depois eu e o Elião vai discutir um pouco sobre essa vitória, que teve as suas controvérsias, né, meu amigo Hélio Lima. Bom, o meu outro destaque aqui é o Eric Jones. Continua impossível, né? O Eric Jones, pessoal, ele não andou nesse carro, nessa pista aí. Ele chegou no carro número 20 para a corrida. Então, o cara chegou para a corrida no carro 20 aí, e mesmo assim conseguiu terminar a corrida em terceiro. Realmente, o Eric Jones é muito, muito, muito bom mesmo, né? O meu outro destaque aí é o Ben Rhodes, né, que correu no carro 38, que geralmente corre o Kevin Harvick ou o Casey Kane nesse carro aí. Com o carro 38, ele conseguiu ali fazer um top team aí, né? O Ben Rhodes, né? E o outro destaque aqui, um destaque positivo aqui, né? O Brendan Gaughan salvando um top team aí. É, Leão? Então, Leonardo, foi bastante interessante ver essa prova, né? O Chris Buescher, piloto que nessa temporada, digamos que estava em segundo plano, né? Depois da contratação do Bubba Wallace, né? Elliott Sadler, né? Eterno vice-campeão da Xfinity chegando à equipe, né? E hoje é o líder do campeonato, né? Vem pontuando bem nas últimas provas, poderia ter vencido a Talladega, e nesse fim de semana, mais do que justo, venceu a corrida, né? Liderou 94 voltas. O Chase Elliott conseguiu fazer uma boa estratégia ali no último stint, né? Trocou pneus, passou todo mundo, abriu distância do Chris Buescher, mas no final, aquela bandeira amarela ali acabou complicando a vida do sucessor do Jeff Gordon, né? E Chris Buescher, na relargada, tomou a ponta e venceu. E hoje é o piloto da categoria, né? É o nome do ano, porque pouca gente apostava nele no início da temporada. E mesmo na equipe de Jack Roush, né? Muita gente confiava e a equipe consegue fazer um bom trabalho, né? Nesse fim de semana, colocou 4 carros no top 10. 3 carros no top 10, né? O Ryan Reed largou na primeira fila, né? Na última relargada, mas não tinha pneus, ficou para trás. E isso aí, né, Léo? Mais uma vitória da Roush no Iowa, né? Vista que o Stenhouse venceu, Cal Edwards venceu, o próprio Trevor Bayne, né? Nos 2 anos patéticos que ele teve competindo no carro 6, mas ele conseguiu vencer no Iowa. E agora o Chris Buescher, né? Segunda vitória dele na categoria, o campeão da ARCA de 2012, né? Agora, mais sólido do que nunca na liderança, né? Passou o Ty Dillon, né? Que teve azar no final da prova, né? Escorregou, né? E agora o nosso amigo Chris Buescher abriu 8 pontos em cima dele. E eu tô muito... Se eu fosse o Ty, ficaria muito preocupado. Já o Chase Elliott, eu acho que tem total condição e equipamento de buscar o Chris. Mas mesmo se o Buescher pintar um cavalo paraguaio, o que ele já fez esse ano já é digno de muito destaque. Leonardo? Bom, o Chris Buescher, né, mostrando toda a sua desenvoltura aí, andando super bem mesmo, né? Tá sendo o nome do campeonato porque é o único que parece que luta com o carro que tem para fazer boas corridas, né? Por exemplo, não tem nem como comparar o carro número 60 com o carro 9, que eu sei que vai ser tomar uma comparação burra, né? Equipe Devido ao de quatro carros, né, tamanho. Léo? Oi? Equipe de quatro carros. Uma equipe de quatro carros, devido ao tamanho, né, da diferença entre o carro número 9 para o carro 60 aí, na questão de desempenho, né? O Chris Buescher merecidamente venceu essa corrida, a vitória que foi devolvida a ele nas voltas finais aí, né? O Chase Elliott que tinha dado o pulo do gato, mas depois ele deu o pulo da formiga. Não entendi muito bem o que o Chase Elliott fez no final da corrida aí, mas isso aí vamos debater daqui a pouquinho, pouquinho mais para frente, Leão. Eric Jones também, uma boa corrida do Eric Jones. O Brian Scott que apareceu no começo ali, ficou ali no top 3 ali. Eu pensei que ele seria ali, ele iria lutar por algo aí, mas por ali ficou mesmo, no, largou em quarto, largou em terceiro, terminou em quarto, por ali andou, por ali ficou, não fez muita coisa não. O Ryan Bray também é uma boa corrida, o Dallon Wallace Jr. também ficou ali no meia boca ali, não saiu muito daquela zona ali não, né? Então, esse aí, pessoal, só para terminar aqui, o Rhodes, o Jones, o Brendan Jones, né, o Stada e o Galgo, eles foram o top team aí, né? Boa prova do Gogan, né, Léo? Um certo Oi? momento ali, o Brendan Gogan, grande prova dele. Em certo, o Gogan, ele não é um piloto muito consistente, assim, ele não é, mas ele tem momentos que ele consegue ser muito competitivo. Fica claro também que tudo bem, eu acho que ele não tem um desempenho tipo top, assim, para manter durante 2, 3 horas, mas em certos momentos ele consegue ser bastante competitivo. Uma hora no meio da prova, contra o próprio Chase Elliott, né, ou Ryan Brendan, não lembro direito. Lado a lado ali, com pneus mais antigos ali, conseguindo segurar. Tanto é que as vitórias que ele conseguiu foi tipo sprint, né, Léo? Como no Kentucky ano passado, né? É um cara muito perigoso. Verdade. Verdade, ele gosta mesmo de manobras arriscadas aí, meu amigo, é do Lima. Velhão, outros números interessantes aqui, né? Eu vou passar aqui o top 20, completar o top 20 aqui, né? O Exbeat, o 11º. Esse aí tava apagadão, boladão. Decepcionante, né? Hã? Decepcionante o Andy Smith, né? Decepcionante, tava perdidão aí, boladão aí do que seria, né? O que poderia acontecer aí. Depois também tivemos o Ryan Reed em 12º, que é outro piloto também que facilitou muito aí, né? Ele facilitou dando sopa pro azar aí o Devolveu a Ryan Reed. vitória de Daytona, Léo. Devolveu a vitória de Daytona. Ou então, rapaz, ele. Tipo assim, ele mesmo se deu azar, ele mesmo se facilitou a perder. Ele tava no top team quietinho, andando ali em décimo ali, conseguiu entrar no top team. Tava quietinho ali no top team ali, andando em décimo, bandeira amarela. Em vez dele parar, em vez dele ir pro box, colocar dois pneus aí e acabar de completar, não. Ficou na pista e foi engolido, né? E ficou pior, porque de segundo colocado ele terminou em 12º. Se ele Mas ele tivesse ajudou ficado na pista bastante o Chris bonitinho, Buescher, tinha isso aí você terminado. pode Oi? negar, né, Léo? Ajudou bastante o Chris Buescher, né? Boa, ajudou, oi. Então, mas se ele tivesse ficado sozinho na pista, Perdão, se o Ryan Reed tivesse entrado nos box, né? Eu creio que talvez esse resultado seria um pouco diferente aí, né? Ou pelo menos ele teria garantido o top team aí, o nosso amigo Ryan Reed. Só Lembrou o pra. Marco. Sabe quem fazia isso muito, Léo? Lembra do Michael Arnott quando corria na equipe do Rusty Wallace? Direto você viu o Arnott sem pneus na última volta, tentando a sorte ali, tentando alguma coisa. Na situação do Reed também, eu acho que dá para entender, né? O tudo ou nada, né? Já que ele perdido por 10, perdido por 15, né? É isso aí. Bom, olha, vamos passar os números aqui da corrida aqui. Aí eu acho que eu esqueci de completar o top team aí, né? O Isso Ryan Reed mesmo. foi o 12º, John Stowell o 13º, Ty Dillon uma péssima corrida, o 14º, Jerry Clement no número com 15, com, perdão, com 51 foi o 15º, né? O David Starr foi o 16º, 17º, Soares o 18º, Conley e Conley o 20º. Perdão, o 19º, o Cassio sim foi o 20º, fechando aí os 20 primeiros colocados aí. Então, pessoal, esse aí foi o resultado, digamos que praticamente final aí da corrida em Iowa, né? Passando os números aqui, Léo, vamos passar o número aqui da corrida. Tivemos 2 horas e 24 minutos de corrida. A pole teve uma média de 134.391 milhas, né? Drew Herring fez a pole, né, no 20, né? Isso, ele mesmo. Não, o Eric Jones fez a pole. Não, foi Drew Herring. O Eric Jones estava treinando em Charlotte. É, isso mesmo. Quando eu cheguei em casa, pessoal, eu não, por motivos pessoais, eu acabei ficando meio por fora, nem vi o entrevista. No domingo de manhã, a hora que eu peguei o Starting Grid lá e vi o Drew Herring primeiro lá, eu fiquei com bastante interrogações na minha cabeça. É isso Achei que ele mesmo. tinha até aposentado, né? Mas aí. Tá nas pistas aí. Depois tivemos novas bandeiras amarelas e nove toques de liderança. O momento chave na pista foi, da corrida foi o quê? Foi qual? Foi quando na bandeira amarela número, eu não sei se foi na bandeira número, na volta número 178, né? O nosso amigo Chase Elliott entrou nos pits. Colocou pneus novinhos ali e vem engolindo, engolindo, engolindo todo mundo ali. Mas no final, ele foi um pouco superado aí. Olha, foi um pouco superado, não. Foi superado aí Chris Boucher. pelo Chris Buescher. Obrigado, não. Foi pelo Chris Buescher. Mas assim, a manobra que ele fez também na largada também ali, né? Antes de tudo que aconteceu ali com tudo aquele aparato novo ali, foi sensacional, né? Ele conseguiu um avanço muito grande ali, o Chase Elliott, né? E o Chris Buescher também soube se muito bem controlar a vitória dele aí. A chegada foi uma chegada muito boa, chegada muito apertada, né? É que nós sempre falamos aqui, quem não viu, veja, porque vale a pena, valeu a pena realmente esperar essa corrida acontecer na sua totalidade pra gente. Perdão, Léo, pessoal. Oi. pode terminar, pode terminar. Então, realmente valeu a pena esperar essa corrida aí na sua totalidade, ver toda a corrida, né? Eu, por exemplo, tinha tão um compromisso, eu desmarquei o compromisso na hora, porque realmente não dava para sair de casa, que a corrida estava muito, muito, muito boa mesmo, né? Uma chegada muito boa aí, vitória do Chris Buescher. E, Elião, sim. Eu tenho três considerações. A primeira, no início da prova, né, o Dani Soares, né, mais uma vez, ele já está mostrando muita velocidade na Truck Series. Eu até acho que se ele fizesse full-time na Truck Series seria mais interessante, part-time na Xfinity, mas a grana do Slim lá, do Carlos Slim, mandou que ele competisse em tempo integral na Xfinity, né, enfim. Mas ele conseguiu liderar a primeira parte da prova. Eu vejo que, mesmo cometendo alguns erros comuns para a Hulk, né, ele tem lapsos, ele tem momentos que ele mostra que pode ser dominante, mostra que pode ser um piloto muito perigoso em um futuro, né, quando ele tiver com mais rodagem, né. Outra consideração que eu tenho a fazer aqui, Léo, é em relação ao próprio Brian Scott, né. É um piloto que consegue andar sempre no top 5 ali, é muito combativo, nas sextas-feiras sempre lidera os treinos, mas eu acho que aquele lance já é meio psicológico, tá ligado? E até porque ganhar a corrida na Xfinity Series não é fácil. No passado, o próprio Matt Kenseth, né, correu acho que umas 25 provas. O Kenseth, que é um piloto com naipe, que a gente sabe que é, ele só venceu a última corrida. Mesmo os Cup Drivers, é muito difícil vencer corrida aí. E a terceira consideração, o Chris Buescher, né? O Buescher, para mim, essa vitória é um marco no campeonato, porque ele venceu Chase Elliott na pista, no mano a mano ali. Eu acho que psicologicamente para ele vai ser muito importante. Embora o Chase Elliott já tenha cabeça na Sprint Cup, né, já pode pipocar feio em Homestead, que não vai mudar a condição dele, mas eu acho que no início, até um problema do Thiago Raposo estava aqui com a gente, eu citava, né, que para mim o Chase Elliott já ganhando bicampeonato quando a Penske anunciou que o Ryan Blaney iria competir em part-time na Sprint Cup e em part-time na X20. eu me enganei, todo mundo se enganou. Pouca gente apostava no Buescher forte desse jeito. Nós temos um campeonato, diria o Everaldo Marques agora, né, Léo? Agora a história é saber se o Chase Elliott vai conseguir ultrapassar o Chris Buescher. E principal, se a equipe de Jack Roush vai continuar essa evolução e vai conseguir dar um equipamento que faça com que o Buescher tenha condições de ser campeão. Bom, então, só para falar aqui, eu tava lendo aqui, né, ó, lendo aqui, dando uma olhadinha aqui nos números aqui dos Oyer Points aqui, né, por isso que eu dei uma embananada aqui, perdão, eu não consegui responder aqui. O número carro 22, Elião, tá com 64 pontos atrás à frente do carro número 60, que é o segundo colocado. Elião, a diferença tá muito. Esse carro 22 aí tá voando. E esse carro 22 tá com um cara que vai ganhar esse título aí esse ano do Oil Points aí. De maneira muito fácil, Leão. Só pra passar o top 5 aqui, né? Pra ficar interessante aqui. Carro 22 lidera. Carro 60, 64 pontos atrás. Carro número 3, 72. 88. Carro 88, 76. E o carro 20, Caiu muito, né, na 88, né, 77 nas últimas pontos. semanas. Caiu, caiu Caiu muito, muito. né? Assim, tá curioso esse número aqui, entendeu? Né? E São o 54? o 54 está em 12º com 137 pontos atrás do carro número 22. A grande verdade é a seguinte: o maior prejudicado do problema do Kyle Busch, eu acho que foi o diretor de marketing da Monster, né? Porque mesmo quando o Kyle Busch estava com a sua própria equipe, ele direto conseguia top 5 ali, eu acho que até terminou entre os 5 primeiros daquele ano 54, não é uma corrida, mas é um choque para a equipe, né? Agora, o Boris Sadiq, é um mito nos road courses, mas nos ovais é mais um, né? Vai Elião, ser complicado. Elião, me convença com cinco palavras porque você leva o Boris Said para correr no carro 54, que para mim não sabe andar, e deixa, por exemplo, sei lá, qualquer outro piloto aí Oi. de Trio grande Harry, porte outro aí, piloto de e desenvolvimento, que né? Sim. tem qualquer piloto de grande porte aí que tem um marketing já fácil aí. Me responda Ah, Léo, eu por acho que foi quê. mais uma questão de. Porque o Boris Sadiq é um piloto que, embora eu acredite que deva estar levando alguma grana, né? Mas eu acho que o Boris Sadiq é um piloto muito conhecido, né? Um cara que tem nome, né? E os road courses é um cara que. Esse carro é favorito, né? Favoritíssimo, né? Mas os ovais, eu acho que, tipo, que faltou questão de planejamento. E até uma coisa curiosa, Léo, é o seguinte: é o Eric Jones. Ele demorou um pouco para se encontrar na X20 por um motivo que eu tenho comigo, cara. Foi o seguinte: ele corria uma prova no 20, aí na outra no 54, a outra ia para o 20. O que que acontece? O chefe de mecânico, a equipe é diferente. Para um piloto muito novo, ele sente essa diferença, né, Léo? Estreando num carro em equipes diferentes, nesse nível que tá X20 Series. E eu, particularmente, acho que a Joe Gibbs Racing poderia dar uma chance pro próprio Drew Herring, que eu nem sabia mais que estava no problema da equipe. Não sei. Mas eu acho que foi uma questão mais comercial, porque o Boris Sadiq é um cara conhecido, né? É um piloto que tem nome, né? Até o Parker Kligerman da vida, né? Que já foi do programa do Kyle Busch, né? Cairia melhor, né? Enfim, Leonardo. Bom, é isso mesmo então, né? Eu não consegui entender muito bem essa jogada do Boris Sage aí com o carro 54. Bom, então vamos ter encerrando então esse bloco agora da X-Fin Series, né? E, infelizmente nos próximos blocos você não está conosco, mas o Guilherme provavelmente estará comigo aí, não estarei sozinho nos próximos blocos. Então, pessoal, até logo, voltamos daqui a pouco. Is my favorite game, and you know I can't be beat when I'm in the driver's seat. See, I got a lead foot and gas in my veins. God put a V8 where he should have put brains. There ain't a race I haven't run. There ain't a race I haven't won. And it's been 7 days since I've won a race, and I don't plan on leaving this place till I've won another. Said you crying home to your mother. See, I got the car, the skill, the crew, the will. God hates a sinner, but he loves a winner. You dare to show your face? Come on, Ace. Let's race. On the field and I'm sitting on the pole. Pace car's gone, the green flag drops, 500 miles to go. Let's race. 24 car, left hand side. Go low, go low, you come off. You got him, you got him. 17 car, taking the high road. Well, I ain't good looking and I could have been smarter, but I've been in the lead since this race started. I got it all tied up and put away. I won't be the hero today. You held your own for a lap or two, but then your rookiness started showing through. You ran out of ammunition, dropped like four or five positions. Now your car's getting loose and it's tough to steer. I can see it all clear from my rearview mirror. You're gonna be a statistic, like the 40 other clowns who missed it. So go on, drop the hammer, floor the gas, draft all you want, I'll still kick your ass. You gotta pick up the pace. Come on, Ace, let's race! Turn 3, love the smoke. Just listen to me, I'll talk to you right through. Go low, go low, and cut it. Wreck on turn 3, caution's out, so I pull into the pit. Fill the tank and take four tires, put a little wedge in it. Now let's race. Alright, caution's out, pits are open. One more lap, come in. I'll meet you to the line. We're gonna take four tires. Well, I'm a maniac, and I'm on the attack, and you're a racetrack hack at the back of the pack. You drive like my Uncle Pete. He's blind and ain't got no feet. Just one more lap till I take the checkered. Add another win to my winning record. Another trophy, more respect. And a great big gosh darn check. See, there I am in victory lane. I'm doused with champagne once again. There's you in last place. You got egg all over your face. See, I'm the best. I'm the star. I'm the undisputed king of NASCAR. You're just out of place. Cause you just sort of drive. But I race.